os outros palhaços e com eles muita animação. Eles são super divertidos e têm um grande coração. Usam um simpático nariz vermelho que lhes dá um ar muito engraçado. E sabem truques e magias que te vão deixar pasmado. Trazem consigo tanta alegria que ainda vais chorar a rir. E não há melhor companhia que dois palhaços para te divertir. Deixar